Boa noite. Suba em Azul 4006, desce e mantém o nível de voo 050. Qual a velocidade agora? Estou voando Cari na chegada Cari. Qual a velocidade agora, Azul 4006? Foi solicitado 250. Positivo. Tráfego 2 horas, 10 milhas, na mesma Star, é um Airbus 320 da TAM, cruzando 90 em descida. Seguirá-lo como número 3 para pouso na pista 28. Sim, se quiser reduz aqui para 210. Positivo. A redução fica de acordo com a especificação técnica da aeronave. Inicialmente, curva à direita, vou indo na proa 110. O seu limite é a radial 150 de Salvador, aguardando final do E28. Então, visual, esquece com a aeronave abaixo, seguindo como número 3, testa 050, direita 110, limitado pela 150. Afirma. Estou na final pista 28, senhor autorizado a linha de manter pista 28, objeto 6747. Após o 208, então ali mantém, 6747. Controle a trip 55 na 5. Chegou 1604 com 111 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia alterna restrita. Copiado, bom número 04, tem táxi aprovado via Índia, Alfa, Juliette, pátio 3. Reporte para ingresso no taxi Kilo, senhor, nessa frequência, Kenegal no 05, voo no 604. Índia, Alfa, Juliette, pátio 3, reporte para ingresso no 604. Salvador, boa noite, Sam 3178, informação alta. 3178, desse mantém a 060, chegada a Cari. 060, chegada a Cari, está mantendo 2509. 3 vai livrar a próxima direita, certo, boa noite. 006, reassuma a navegação proa de Cari, desse mantém o nível de voo 040. Senhor, ao ingressar na Juliette, correção, ao ingressar na Alfa, mantenha-se na Alfa, deu ponto de espera do pista 28, senhor. Quando no ponto de espera, pronto para decolagem, chame pronto o voo no 604, ajuste no 05. Ok, prossegue na Alfa até o ponto de espera do 28, chamando pronto o voo no 604. 042. Chame 15, 18, decimal meia dúzia. 50, 55 na 5. Doutor Salvador, 9642 da Rio. Prossiga, senhor. Boa noite, senhor. Somente para confirmar a nossa saída prevista para Guarulhos, a aerovia na rota proposta é a Peruísque 58. Sim, senhor, Peruísque 58, a saída prevista é a Gole e Transição Bonza. Ok, senhor, muito grato. 9642 chamará mais adiante para a Copa da Transição. Sim, senhor. 747, autorizando a decolar pista 28, evento agora de 200 graus, 109 e 105, ajuste. 10015, autorizado a decolar, 6747. Meu peso 905, capacidade estabilizada em LS 3305, pista 28. Salve, Salvador, voo 1074. Autorização, chame torre 118, decimal 612. Positivo. Salvador, voo 1074. 50 milhas de Salvador, qual é o componente de cauda de vento que a aeronave estava recebendo? Em torno de 10 a 15. Pioneiro 01, 38 milhas Nordeste, chame Recife 12685, alterne 12545. Controle 1935, muito obrigado, tenha uma boa noite. 12685, alterne 12545. 12685, alterne 12545, pioneiro 01. Controle Web 6747. Salvador? 074, a torre. Prossiga. Quando 074, o centro Recife nos pagou a sua autorização com a única restrição que o senhor terá de decolar após as 10 da próxima. Agora certo, agora as 49, senhor. Ciente, positivo, vou decolar as 10. Ciente, está pronto para cópia? Prossiga. 1074, Salvador para Guarulhos, Sierra Bravo, Golfo Meu, nível de voo 400, autorizado a Peruísque 58, decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, transição Gonza, controle 1-9-35, transponder 5046, gol no 074. 400 para Guarulhos, Peruísque 58, vamos decolar da 28, curva à esquerda, Gole Gonza. 1935-5046 para o gol 1074. 5046, procedimento correto, gol 1074. Portão 01, no chame pronto para o pushback acionamento, certo? Por gentileza, após a voo, será qual a posição? Previsto Ildes, mas o centro com certeza vai lhe fornecer uma posição mais apropriada à frente para encurtar o seu voo. Maravilha, então inicialmente, Deval, aguardando novas instruções, 6747. Três, um, sete. 28, reduza a velocidade, 220 nós. Curve à direita, vou indo para o 060, limite a radial 120 de Salvador. Desce e mantenha 4.000 pés, então 3178. Desceram para 4.000, voando na proa 230, limitado pela radial 060 de Salvador, reduzindo para 220. O TAN 3178. Pode manter 225? Pode manter sim, 225. Porém, o seu limite é radial 120 de Salvador. 120 de Salvador, limite TAN 3178. Trip 5515 ao controle? 5515. Quem informa a proa que está mantendo? Proa e pitch. Ok, positivo. Porém, tinha sido destruído chegada e pitch. Chegada e pitch, o senhor passou a 5 milhas à esquerda da posição anto. Ah, gente. Chame Recife 1288 ao término 3325. 1288325, boa noite. 7747. Utilizado no localizador 4006. 4006, turno 186, passo Zambão Pouso. Muito obrigado, senhor. Oi, Salvador, boa noite, 4006. Boa noite, Azul 4006, tráfego ainda 9, estado, ajuste no 0 no 5. Continua a aproximação, reporte avistando, sem baixo travado, Azul 4006. 06, ajustado no 0 no 5, reporta quando estabilizado com o trem baixo. Estabilizado. Pode voar direto, Zé? 4. 6604, mantém um ponto de espera. Mantém, 04. Direita 235, chama lá estabilizado o localizador. 5595. Reporte para ingresso na taxiway Juliette, nesta frequência, TAN 3305. Quer dar alfa, reportará para ingresso na Juliette, TAN 3305. Estabilizado, baixo travado, 4006. 104006, tráfego avistado. Aguarde a utilização de pouso, senhor. Aguarda. Pouso, pista 28, vento de 220 graus, 109. Ciente, livre pouso, 24006. Fundo 604, avistando o Embraer da Azul na final, pista 28. Afirmativo, tá visual, 604. Ciente, 604, após a passagem do tráfego que pousa, o Embraer 190 da Azul, autorizado a alinhar e manter pista 28, gol 1604. Após a passagem do tráfego na final, alinhar e mantém 28604. Limite ao lote. Na proa 030, descendo para 3.000, limite localizador, poderia confirmar o ajuste? 1015. 1015, TAN 3178. 3178, curve à esquerda, proa 300, intercept localizador 1015. 300 para o lock 3178. Positivo, desce, mantenha 2000 pés, reduza para velocidade de aproximação e reporte localizador, TAM 3178. Para 2000 pés, reduzindo, chamará localizador, TAM 3178. 067. Torre Altan 3305, o nosso gate previsto é o 5? Negativo, senhor, é o 6-12. 6-12, Altan 3305. Localizador. Gentileza, agilize na liberação da pista. A última taxiway à sua esquerda, taxiway Charlie. Agiliza azul 4006. TAM 3178, 2000 pés, está seguindo o TR-72 da Trip, 8 milhas à sua frente, completa a final da 28 com a torre 186. 186, TAM 3178, até já. 5515, estabilizado ILS pista 28. 5515, continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Reporte quando tem embaixo travado. 5515. Voo no 604, vento agora de 230 graus, 05 nós, 00 no 5, Kenegá, autorizado a decolar, pista 28, voo no 604. Autorizado a decolar de 28, no 604. Azul 4006, autorizado Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette para o 9, Azul 4006. Via Índio 4006. 5515, cheque trem. Passado 5515. Trip 5515, autorizado pouso pista 28, vento de 220 graus, uma dúzia de nós, ajuste no 015. 015, livre pouso 5515. Uno 604 decolado aos 00. Chame agora o controle de Salvador em 119 decimal 35, senhor, bom voo. 0935, grata, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1604. Pro 5515. 5515, vento agora 230 graus, 089. Autorizado ascensão nível 3 90 na saída. 604, autorizado 390. Salvador Apollo, this is Total 9907, good evening. 9907, descend maintain flight level 040. E pitch out 28-1015. Roger, 1 e pitch arrive. Now we are descent to 040. Total 9907. Voador aos 02. Libera a pista, próxima intersecção à esquerda, senhor. Taxi via Alfa, reporte para ingresso no taxi Juliette nesta frequência. Vá para É ingresso na Juliette, 5595. Zuno 78, check trem. Baixada travada. 3178, tem pouso autorizado, pista 28, vento de 220 graus, 07 nós, ajuste no 015. Autorizado, pouso, pista 28, 3178. Poderia livrar na Charlie o 3178? Autorizado, senhor. Trato. Prossiga, senhor. Para acionamento na posição 1 no posterior push. Autorizado, chame e puxa, senhor. Afirmativo, chamaremos. Para ingresso na Juliette 5595. Autorizado, 5595 para a remota, parte principal, atenta ao sinalizador na remota. 5595. 5, autorizado para parte, posição remota 5595. Boa noite. Boa. 8 no solo aos 04 ao livrar a pista no taxi 8 Charlie, taxi via Alfa e Índia para o portão 02, Charlie. Charlie, Alfa, Índia para o 02, 3178. 1245. 2685, até 2545, gol 9604. Torre Salvador, Rio 9642, com informação alta para cópia. Rio 9642, qual nível para Guarulhos, senhor? É o 300, senhor, 300. Será coordenado Rio 9642, aguarde coordenação, provável gole e transição Gonza, 9642. Senhor Matheus, estamos aguardando aqui o 9642, gole Gonza. Corre o 074 para o pushback, portão 1. Gente, no portão 1, o senhor irá coordenar com a equipe solo. Após o ingresso do Airbus da TAM no portão 02, tem livre pushback, chame táxi, o voo no 074. Ok, após o Airbus no 2, está livre push. 074. 9642, pronto para cópia. Prossiga. Rio 9642, Salvador para Guarulhos, Sierra Bravo Golfo Mil, nível de voo 300 autorizado via Superior Whisky 58. Decola de pista 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5051, Rio 9642. Normativo, autorizado Guarulhos, 300 pela Aper Whisky 58. Decola da 28, curva à esquerda, Gole Gonza, controle 1935 e transponder 5051. 5051 no contingimento correto, Rio 9642. No pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento, Jean. Levaremos para pushback acionamento 9642.